Radio Web, de São Paulo, Brasil, para mais de 30 países ao redor do planeta, meu amigo, do planeta Terra. E nós estamos aqui, recebendo aqui com muita alegria nos estúdios da Ecos Radio Web, a Mirta Herrera. A Mirta Herrera que irá estrear um programa aqui na Ecos, né? Falando sobre cafeomancia, runas, numerologia, tarô, né? Tarô egípcio, também sobre baralho cigano, enfim. Se você quiser fazer uma consulta com a Mirta, enviar a sua pergunta para a Mirta, né? Ela terá um programa aqui na Ecos, que em breve estará estreando, onde ela irá responder as suas questões. Para você mandar a sua pergunta, é muito fácil. Escreva para redacal@rwy10.com, tá certo? Aí a Mirta irá responder a você. Mas chega de papo, vamos conversar com a Mirta, que está aqui com a gente. Olá, Mirta, boa tarde, muito obrigado por estar aqui na Ecos. Boa tarde, para mim é um imenso prazer estar hoje aqui. Muito obrigado pelo convite do Júlio para poder estar participando desta nova programação da Ecos Radio Web. Boa tarde para todos os ouvintes, não só aqueles que estão aqui no Brasil, em São Paulo, como assim também aqueles que estão fora do país, como Argentina, como Inglaterra, Estados Unidos e alguns dos outros, tantos ouvintes de tantos outros países que escutam Ecos Radio Web. Falou, Mirta, muito obrigado. Inclusive, você viu que seu atendimento poderá ser feito também em castelhano ou espanhol, né? Você que é da Argentina, do Chile, do Uruguai, da América do Sul, aqui inteira, né? Quiser mandar a sua pergunta aqui para a Mirta, ela irá responder. Bom, a primeira pergunta que eu faço para a Mirta é a seguinte: como nasceu esta paixão pela cafeomancia? Bom, ante tudo, a cafeomancia é um oráculo milenar, de origem árabe, e realmente é apaixonante. Se você está me perguntando como nasceu a minha paixão pela cafeomancia, eu posso te dizer que nasceu há muitos anos atrás, descendo de uma família de origem turco. Minha bisavó era turca e não, infelizmente eu não aprendi com ela a arte da cafeomancia. Eu aprendi com meus queridos amigos armênios, com árabes, com ciganos. Aliás, gostaria de mandar um abração muito grande à minha querida amiga cigana Samira Muradi, com quem muitas vezes trocamos muitas ideias em relação à cafeomancia, e foi a que me deu um maior impulso aqui no Brasil para estar lendo A Borra do Café. Vamos ser mais objetivos, começou há muitos anos atrás. Mirta, muita gente tem dúvida, né? Por exemplo, o tarô. Falando de tarô agora, a gente vai voltar para a cafeomancia, lógico, mas falando do tarô. O tarô, ele tem a função de indicar um caminho para a pessoa, né? Como funciona isso, assim, vamos dizer, nos oráculos, né? Porque muita gente pensa até o seguinte: ah, no tarô saiu que eu vou ser milionário. Mas também, se o cara ficar sentado dentro de casa sem fazer nada, ele não vai ser milionário, não é verdade? O tarô indica esse caminho. Como que é isso? Como que pode-se traduzir um oráculo para as pessoas que consultam ele, né? Como é essa tradução? Bom, todo e qualquer oráculo tem uma finalidade, que é orientar, mostrar um caminho. Quando vamos falar um pouquinho de tarô, ou runas, por exemplo. Quando você tira uma carta de tarô ou quando você tira uma runa, você está lendo o inconsciente, aquilo que está bem guardadinho no interior da pessoa. A gente é como que traduz uma informação. Na Borra do Café, por exemplo, essa tradução é feita através de símbolos. através da análise de símbolos. Então funciona assim: tudo que vamos falar em uma em uma sessão entre aspas de tarot seria assim: a leitura do teu interior, daquelas qualidades, daquela energia, daquelas mensagens que estão contidas dentro de você e que não estão sendo de fácil acesso para você. Então, o tarólogo, o cafeomancista, o runólogo tem essa função: estar trazendo para o teu consciente uma determinada energia que você pode estar trabalhando em uma determinada questão. Deu para entender? Porque muita gente acaba procurando tarólogo, numerólogo, né? Achando que vai trazer aquela solução mágica, né? Vai tirar o coelho da cartola, quando na realidade o que ele faz é, como você disse agora, é orientar, indicar o caminho que a pessoa tem que seguir, né? Na xícara, eu fiz agora há pouco, até nós fizemos, né? Eu achei muito interessante porque são símbolos, né? São letras, são imagens que aparecem nas paredes internas da xícara, até no pires ali, né? Fica marcado, né? E como é essa interpretação, né? Por exemplo, sai um passarinho, sai um elefante, uma tartaruga. Como é essa interpretação dos símbolos na xícara, né? Como que você traduz isso para aquele que foi consultar você, né? Tomou o café, fez aquele ritual todo, né, que é feito para a leitura da borra de café, aí aparecem aqueles símbolos ali na parede. Como que funciona isso? Como que você traduz para aquele que foi consultar você, né, aqueles símbolos que apareceram na parede da xícara? Bom, em relação à simbologia, é importantíssimo sempre estar estudando. Antigamente, os cafeomancistas, sobretudo os cafeomancistas velhos, né, eles se guiavam muito mais pela intuição. Aqui nos cursos que eu dou e no tipo de leitura que eu faço, eu alio duas coisas que para mim são muito importantes. Por um lado, é o conhecimento do símbolo, o conhecimento do significado do símbolo, e por outro lado, a intuição. Então, uma vez que você tem um conceito em relação a essas duas coisas importantes, você acaba dando uma orientação. Você mencionou agora há pouco se sai um passarinho, um elefante e tal. Que é um pássaro? Um pássaro é movimento, um pássaro vai e vem. Todo mundo se encanta ante um som, ante o canto de um pássaro. Então, o que traz a simbologia dos passarinhos? Trazem mudanças, trazem alegrias, trazem boas notícias. Existem vários livros de cafeomancia, de cafeomancia, isso vamos falar daqui a pouquinho. Existem vários livros que eu oriento meus alunos a estarem adquirindo, que são dicionários de símbolos baseados em diferentes culturas. Um dos dicionários que é o mais abrangente que eu conheço é o de Jean Chevalier, onde você encontra o símbolo desde o ponto de vista indiano, desde o ponto de vista egípcio, desde o ponto de vista da maçonaria, de diferentes religiões. Então, conhecer qual que é o simbolismo ou qual que seria o significado de uma determinada imagem desde o ponto de vista de várias culturas. A partir disso, você pega teu conceito, você assimila um conceito, alia a tua intuição e dá uma mensagem. Eu acho que o básico é isso. A arte da cafeomancia é uma da leitura, né, da borra do café. Ela é muito antiga, né? Ela vem de séculos atrás, né? Bem mais, né? Vai longe a coisa, né? Milênios, né? Vamos dizer assim. É milenar, é uma arte milenar. E eu gostaria que você falasse um pouco mais disso daí, mesmo porque existem pessoas, né, que dizem que a cafeomancia ela não é ensinada, né? Não existem cursos de cafeomancia, né? Que isso daí é algo que é inerente à pessoa, é um dom e não se deve ensinar porque é um dom, né? Tem gente que tem um pensamento um pouco mais obtuso sobre as coisas, né? De dividir conhecimento e coisas desse tipo. Infelizmente existe, né? Pessoas que acreditam que a cafeomancia, como é um dom não se deve ser ensinado porque foi algo que foi adquirido, né? É, espiritualmente, seja lá como for, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais disso daí. Afinal de contas, existem cursos de cafeomancia? Por exemplo, você dá um curso de cafeomancia. Existem cursos de cafeomancia. A cafeomancia pode ser ensinada? Ou seja, a pessoa que se matricula num curso de cafeomancia, ela vai aprender esta cafeomancia, vai aprender a interpretar esses símbolos? Ou é aqui aquela velha história de, não, aquilo lá é um dom e nasceu com a pessoa e só a pessoa que sabe? Bom, em relação ao ensinamento ou à transmissão da cafeomancia, vamos voltar um pouquinho no tempo e na história da humanidade. Antigamente, em diferentes lugares, tudo era transmitido, todo conhecimento, a história de um povo, por exemplo, era transmitida pelo mais velho, era de boca em boca. Os gregos, por exemplo, não sei se muitas pessoas assistiram o filme Alexandre o Grande, por exemplo, e vocês lembram em uma das partes do comecinho do filme, nós víamos Alexandre pequenininho com um mestre que ensinava verbalmente a história dos deuses. Os gregos, assim como os indianos, assim como muitas civilizações, ensinavam verbalmente todo o seu conhecimento. Era passado de boca em boca. Não é diferente da cafeomancia. Quando tudo começou, quando as primeiras leituras com certeza começaram, era transmitida de mãe para filha, de avô para neta, e tudo no mesmo grupo familiar, ou não, né? Só que, pensa comigo, a humanidade evoluiu, o homem evoluiu, as civilizações evoluíram, a medicina evoluiu, as técnicas cirúrgicas evoluíram, as técnicas de cura evoluíram, as técnicas de ensino evoluíram. Eu tenho um conceito muito importante, que é o seguinte: conhecimento deve ser passado, deve ser compartilhado. Por que que eu guardaria um conhecimento sem compartilhar? O homem está aqui neste planeta para evoluir. E se a gente não compartilha, nós seres humanos não compartilhamos nossas ideias, nossos costumes, nossas crenças, o que vai acontecer? A humanidade vai acabar acaba. Né? Então, houve um questionamento muito interessante em relação a meus cursos de cafeomancia. Tem várias pessoas que ensinam cafeomancia, todos eles profissionais de uma qualidade altíssima, como por exemplo a senhora Harshaluz Hamparian, que recentemente ela lançou um livro sobre cafeomancia. É uma senhora já de idade que merece realmente um destaque muito importante entre os cafeomancistas. Eu posso nombrar também Cristina Papacian, de Argentina. Ela, eu não sei, porque faz bastante tempo que não falo com ela, não sei se ela dá cursos, mas ouvi, por exemplo, outra senhora armênia que morou em Argentina, que se chama Araxi Vodatxian, e ela escreveu um livro muito interessante sobre o cafeomancia. Quer dizer, de alguma ou outra maneira, existem escritos, não são muitos, mas existem escritos sobre cafeomancia. Conhecimento deve ser passado, a humanidade evolui, o sistema de ensino evolui, e eu acredito que podemos estar ensinando, sim, os segredos da leitura da borra de café, porque, em definitiva, a humanidade vive rodeada de símbolos. É importantíssimo estar exercitando o nosso olhar para esses símbolos. E a xícara de café tem uma riqueza muito grande em relação a todo o que é o mundo da simbologia. Não sei se está respondida a sua pergunta. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu digo até o seguinte, quantos cursos você já ministrou? Vários cursos de leitura da borra de café, foram várias turmas. Tenho uma satisfação muito grande porque cada aluno assimilou, entendeu o respeito que deve se ter por esse oráculo milenar. Uma questão que sempre me perguntam é a seguinte: preciso ter intuição, preciso ser médium, preciso ser vidente para aprender a borra de café? Eu acho que não vai dar porque eu não tenho, não lido com minha intuição. E eu costumo falar o seguinte: todas as pessoas podem aprender desde que utilizem o oráculo para fazer um bem, para orientar, para ajudar, né? Aliando, uma vez mais eu vou repetir, aliando o conhecimento dos símbolos e a intuição, tudo flui muito bem. Se você tem vontade de estudar, você vai passar a estudar simbologia, se vai se dar de cara com outras culturas, com símbolo relacionado com outras culturas. E se você tiver intuição, você, com certeza, poderá ajudar a que ela cresça muito mais. Se você tem vidência, logicamente vai fluir tudo muito mais fácil e você vai ter maiores condições para a sua vidência. Caso você não dê muita atenção à sua intuição, estudando, se concentrando, levando a sério mesmo o oráculo, você vai com certeza em algum momento se surpreender pela sua própria intuição. E nós estamos aqui conversando com Mirta Herrera. Mirta, que estará todas as sextas-feiras conversando com a gente aqui pela Ecos Radio Web, respondendo a sua pergunta, a sua questão, que você vai enviar através do nosso e-mail redacal@rwy10.com, tá certo? E nós vamos trocar ideias sobre tarô, runas, numerologia. Afinal de contas, meu amigo, o ano já está terminando, passou rápido, o ano já está terminando. E vamos ver o que a Mirta tem, né, para nos contar, né, sobre 2010. É muito interessante isso, hein? Fique ligado aqui na Ecos Radio Web. Mirta, a gente tem reparado, né, aqueles que acessam tanto o seu site como o seu blog, há bastante referências assim ao Egito, à civilização egípcia, né? E bem como um dos tarôs que você mais gosta de utilizar é justamente o tarô egípcio. E eu gostaria de saber de você, que você falasse para a gente sobre essa sua paixão pelo Egito, pela civilização egípcia. Então, acredito que não tem muitas pessoas que não se encantem com a civilização egípcia. até agora, estamos em 2009, e até agora essa civilização de 4.000 anos atrás estamos falando. Ainda em escavações recentes se encontram novos aspectos, novas informações em relação a essa civilização. Então, é realmente fascinante tudo que gira em torno à civilização do Antigo Egito. E em relação ao tarot, é o tarot mais completo. Não que os outros tarots sejam incompletos, por favor, isso eu quero que todo mundo entenda direitinho. Cada tarot tem uma riqueza especial e diferente entre uns e outros. Por exemplo, o tarot egípcio, ele tem letras hebraicas, ele tem hieróglifos, simbolismo das cores, águas da vida, deidades, os deuses egípcios, vemos presente nas láminas do tarot, e também temos o cotidiano da civilização nos arcanos menores. Inclusive as consultas, né, que a Mita irá fazer aqui às sextas-feiras, ela estará utilizando o tarô egípcio para responder, né? E o programa mal estreou, já tem uma série de perguntas aqui. E hoje eu acho que pelo tempo, né, que nós temos aqui, umas três perguntas eu acredito que nós poderemos responder, tá? Aí você irá se acostumando com o formato do programa, como é feita essa resposta, como é feita essa pergunta, né? Lembrando a você que em hipótese nenhuma nós daremos o seu telefone, seu nome completo, seu endereço, nada disso, tá? Nós identificaremos você pelo nome e o bairro que você mora. Só isso, tá? Fica tranquilo. Ninguém aqui vai dar nome completo de ninguém, nada disso, viu? Mirta, o ano que vem você tem uma agenda, parece que bem lotada, né? Que vão ser iniciados outros cursos, como por exemplo até o de cafeomancia o ano que vem, né? Eu gostaria que você contasse pra gente quais são os cursos que já estão programados para 2010. Bom, Júlio, os cursos vão ser os de leitura da borra de café, que tem duração de 2 meses. Curso de runas, que tem duração de 4 encontros. O curso de tarô egípcio, que dura 4 meses. Eu vou estar dando também baralho cigano. Ainda não tenho definido o tempo que vai durar esse curso. E também estarei dando o curso de tarot white. Mita, outra curiosidade que eu acho que todo mundo tem, né? Como que funcionam, vamos dizer assim, essas consultas, né? As pessoas vão lá te procurar e você parece que utiliza todas essas ferramentas para responder, né, as questões que as pessoas te colocam. Como é que funciona isso? Quanto tempo demora uma consulta com você? Então, duram em média entre 1 e meia dura 2 horas. Eu vou explicar por quê. Eu começo fazendo um apanhado numerológico do teu nome de batismo, e através da numerologia nós vamos poder entender um pouquinho mais a sua personalidade, que os números têm a lhe dizer, qual é seu potencial, tudo aquilo que você precisa estar utilizando para melhorar a sua vida através da numerologia. Posteriormente eu preparo o café turco e faço um mapeamento da xícara de café. É um mapeamento completo, e aí começamos a ver o que está acontecendo, como está sendo o seu momento, aonde está sendo direcionada a sua energia, quais são os símbolos que estão saindo e em que área da xícara está. Eu elaborei uma forma de leitura de café, da borra de café, que é não só o método tradicional, que seria da leitura do passado, presente, futuro, da divisão da xícara em os 4 pontos cardeais. A partir disso, que serviu de base para o desenvolvimento do meu trabalho, eu traslado, a mandala astrológica para dentro da xícara de café. Uma vez que você faz consciente através dos símbolos aquilo que você precisa trabalhar, procedo a abrir a útero de egípcio na mandala astrológica. Por que que utilizo todos esses? Por que que interajo bastante con esos oráculos, con todos sus oráculos, porque es muy interesante ver cómo que van se transmutando las energías, cómo van mudando, ¿no? O aspecto de una casa astrológica una vez que se faz consciente aquilo que precisa ser feito. Entonces, costumo dizer que cada atendimiento también es una especie de terapia muy gostosa, donde o consulente encontra no tal vez a solución, no voy a hablar de solución, sino un direccionamiento que o llevará a encontrar a solución daquilo que está preocupando. E você atende aqui em São Paulo, né, em diversos locais. Eu vou até tomar a liberdade de falar da Vila Madalena, e Moema e Higienópolis, né? E sem dúvida nenhuma vale a pena você fazer uma consulta, porque eu fiz e é incrível. Dizer que não acertou, não pegou na veia, fica difícil aqui, porque a verdade é essa. Bom, então vamos direto aqui, senão daqui a pouco as pessoas vão ficar numa curiosidade, vão acabar até desconectando a Ecos, porque a resposta não veio, né? Tem gente esperando há uma semana essa resposta. Parece incrível, mas é verdade, viu? Tem gente que já escreveu na semana passada, quando eu falei que a Mirta ia estar aqui com a gente. A Cristina, que mora lá no bairro de Vila Madalena, ela tem uma questão relacionada ao amor, tá? Gostaria que você respondesse agora, Cristina. Bom, ante todo, muito obrigado, Cristina, por ter escrito para a gente. E olha, em relação ao amor, novos horizontes estão se abrindo, onde estar con pé, con cuidado y con un pezinho atrás siempre es importante. Cuando a gente vivencia algo nuevo, siempre tenemos que tener cautela, sobre todo cuando los horizontes están se expandiendo. Hay una mudanza que virá para tu vida, donde você con certeza conseguirá dominar todas las dificultades, todos los problemas. Especificamente no amor, que es la pregunta direccionada do e-mail, posso dizer que os horizontes se abren a algo novo entrando na tua vida, mas que tem que ter certo cuidado, porque pode ter alguns conflitos ou alguns contratempos. Todo será superado desde que você acredite no seu potencial, na sua autoestima sempre elevada. Continua em frente. Tá aí, Cristina, responder para você. Você que desde a semana passada já havia mandado e-mail aqui pra gente. Bom, a outra pergunta vem da Nolga. A Nolga mora em Moema, aqui em São Paulo também. E ela está com um pequeno problema de saúde. E ela gostaria de saber de você sobre a saúde. Nolga, fica tranquila, tua saúde é boa, com certeza novos exames vão ter que ser feitos, porque aqui tem algo está saindo a sacerdotisa como mensagem, né? A sacerdotisa sempre nos diz que precisamos nos cuidar, que precisamos fazer novos exames, mas tem outra indicação aqui nos arcanos menores que diz que você tem uma proteção muito espiritual e que em linhas gerais a tua saúde é boa. Muito bem. Dona Nolga, se cuide aí, viu? É sempre bom a gente fazer esses exames periódicos aí e tal, né? Acompanhar a saúde da gente. A outra pergunta é da Maria Virgínia. A Maria Virgínia, ela nos escreve lá de Buenos Aires, Argentina, e ela pede que você responda em castelhano para que ela possa compreender. Então, Mirta, dois trabalhos aqui. Um é ver a questão de trabalho da Virgínia, né? E outra responder em castelhano aí para ela, que ela está preocupada com relação ao trabalho. Parece que ela arrumou um trabalho novo, não entra aqui em detalhes, né? Mas ela gostaria de saber sobre trabalho. A questão dela é sobre trabalho. Bom, Maria Virginia, es un momento de luchas, es un momento donde tenés que estar fuerte, encarando todos los desafíos de tu día a día. Hay una mudanza radical en tu vida, los caminos están abiertos para todo lo que sea trabajo. Yo creo que estás empezando a estar encaminada y todo fluirá dentro de tu normal, dentro de tu positivo, desde que arribas en las mangas y te pongas a lucha. Bom, agora eu gostaria de uma mensagem sobre a Ecos, sobre o nosso programa aqui na Ecos Radio Web. O programa que nós iremos estar com a Mir Terreira todas as sextas-feiras. Bueno, en relación a Ecos, puedo decir que es todo un desafío. Que requiere un trabajo. Ya estoy misturando los idiomas, entonces vamos a responder en portugués. Ecos es todo un desafío que viene por la frente. Es un trabajo lento, mas es un trabajo donde precisa todo ser muy bien organizado. No tenga miedo, vaya en frente, lute por sus ideales. Cotidianamente você pode ser fértil e prosperar. O importante é que, em linhas gerais, a Ecos se organize e confie no seu potencial. Muito bem, é o que faremos com certeza, viu? Mirta, o negócio é o seguinte: em 2010 já está batendo aí a nossa porta, né? Nós já estamos aqui, hoje é dia 20, para você se situar aí, hein? Hoje é dia 24 de novembro de 2009, certo? 2010 está batendo, as portas estão chegando aí. O que esperar desse ano 2010, no geral? Então, 2010 é ano universal, vibração numerológica 3, né? Vai ser um ano ideal para a comunicação, um ano ideal para enfrentar os desafios com criatividade. Se pensamos na vibração número 3 e relacionamos com a carta do tarot, com o arcano maior do tarot, temos a Imperatriz. Então, tudo o que a Imperatriz nos diz é que podemos concretizar nossos objetivos, podemos crescer, podemos formalizar e sair de todas as dificuldades que foram apresentadas durante todo este ano. É um ano ideal para estabelecer novos vínculos, novos grupos, de trabalhar bem o social. Né? Vibração numerológica 3 nos indica uma energia muito boa relativa fundamentalmente à comunicação e criatividade. Então, você que está ouvindo, você que está prestando atenção, você que tem que solucionar uma série de conflitos, uma série de coisas que ainda estão preocupando, tenha certeza que através da sua criatividade e do seu jeito de se comunicar, você poderá conquistar, você poderá concretizar seus objetivos. É fundamental acreditar em nosso potencial interno, desenvolvê-lo e, sobretudo, colocá-lo à disposição, porque muitas pessoas, por exemplo, têm talentos incríveis, só que ficam temerosos de estar mostrando ou de estar colocando à disposição, como já falei antes. Então, não tenha medo, crie, se aventure a criar. Se dê a possibilidade de criar e se dê a possibilidade também de se comunicar, de falar tudo aquilo que você quer. Muito Muito bem, muito bem. Entendeu aí, amigão? Bom, negócio é o seguinte, Mirta. Eu sei que você tem uma série de projetos para 2010, inclusive a própria TV Olhos de Olhos, que em breve estará com uma programação aí nova, estará inclusive até no site, que vou repetir aqui, é www.olhosdeoros.com.br, né? Ela estará até no site, inclusive o site também está sendo reformulado, é outro projeto seu que em breve estará totalmente reformulado o site, né? Mais dinâmico, mais interativo. E a revista Olhos de Olhos também. Ou seja, existem grandes projetos para 2010 em termos de comunicação, seja no site, seja na TV. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses seus projetos futuros aí de comunicação. Então, Júlio, o projeto da TV Olhos de Olhos é realmente, a gente está com bastante cautela, tentando acomodar um pouquinho todas os itens, todas as questões que serão abordadas. Pensamos colocar bastantes como se diz, bastantes entrevistas sobre diferentes métodos de consultas esotéricas e ter a visão de diferentes especialistas ou profissionais sempre válido. Por quê? Porque é com a diferença que a gente precisa aprender, trabalhando as diferenças. E todo mundo precisa ser ouvido, né? Temos profissionais na área que levam realmente muito a sério tudo que elas abordam. Então, eu acho que são pessoas que merecem destaque. Em relação à revista, teremos artigos de diferentes profissionais. Acho que vai abarcar também um pouco de história, um pouco de mitologia, como falávamos antes, sobre o Antigo Egito, sobre as deidades, e falaremos, lógico, sobre a leitura da borra de café, que é outra grande paixão. Em relação ao que eu falei antes, relacionado à vibração numerológica universal, eu gostaria de deixar aqui uma, já que muitos países, muitos ouvintes de muitos países estão nos escutando, que tomara esse ano 3 traga para os países que estão em conflito uma nova forma de se comunicar, sem guerra, sem ódio, sem repressão, sem todas aquelas coisas tristes que a gente vê diariamente pela TV. Então, tomara que esse ano 3, essa nossa imperatriz que vem com toda a sua força, consiga que os países que têm dificuldades em se comunicar, em solucionar e em fazer as pazes, consigam se comunicar de uma maneira um pouco melhor pelo bem, não só da humanidade, como para também o bem do planeta. Bom, tá certo, o ano da comunicação, né? Tá na hora do planeta começar a se comunicar e falar na mesma língua, que é a língua da construção. Mas senão isso daqui vai pro vinagre, não tem jeito. Os caras já foram até para a lua lá, jogaram foguete lá para descobrir que tinha água, a água tá congelada, né? Quer dizer, eles não estão pensando mais aqui, já estão pensando longe. Então, que o ano que vem as pessoas comecem a tomar consciência que, por enquanto, moramos aqui. Né? Por aí que vai a coisa. Bom, Mirta, toda sexta-feira você estará aqui com a gente, conversando, trocando uma ideia, respondendo as perguntas que serão enviadas. Né? Será um prazer muito grande ter você aqui com a gente, na Ecos, falando sobre a cafeomancia, sobre as runas, sobre tarô. Nós vamos explorar isso aí, né? Para que as pessoas tenham noção do que é um oráculo, né? Porque, infelizmente, existem profissionais e profissionais, vamos dizer assim, né? Cada um vê de uma maneira e às vezes até assusta, né? E eu acho que, acima de tudo, você, que é uma pessoa que dá cursos de cafeomancia, de tarô e tal, sempre leva, né, a ética do profissional acima de tudo. Eu gostaria até que você falasse sobre isso, sobre a ética que deve existir nesta profissão, né? Vamos chamar assim, de tarólogo, de numerólogo, até de aquele pessoal que faz mapa astral, aquela coisa toda, né? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre essa ética que deve existir. Então, ter ética é fundamental em todos os aspectos da vida, não simplesmente na área profissional. Infelizmente, temos profissionais para todos os gostos, ou felizmente temos profissionais para todos os gostos. Infelizmente, por quê? Porque tem muita gente que aproveita da sensibilidade ou do emocional fragilizado do consulente para o comercializar ou para criar uma dependência que não deveria existir. Em relação à ética, eu sempre passo para todos os meus alunos a necessidade de entender o que está acontecendo com o consulente, de tentar carregar ele no colo naquele momento e tentar orientar, não influenciar no livre arbítrio. Isso é o ponto fundamental com todos os tarólogos. É o que eu falei anteriormente: não influenciar no livre arbítrio, deixar que o ser humano escolha o seu caminho, orientando qual que é o melhor. Porque não depende do tarólogo o resultado, depende do consulente, depende do outro, né? Então a gente precisa ser ético, a gente precisa ter cautela no jeito da gente falar, no jeito da gente conduzir a consulta, sem agressões, sem palpites, sendo objetivos, sendo humanos. Ante todo isso, sendo humanos, entendendo que a dor do outro é importante. Pode até não parecer importante para muitas outras pessoas, mas naquele momento a dor do nosso consulente é importante, a questão que ele traz para a gente é importante e a gente precisa estar respondendo. Bom, tá aí então o nosso primeiro bate-papo com a Mirtha. Na semana que vem, tá, na sexta-feira, nós estaremos falando sobre as runas, né? A Mirtha irá conversar com a gente sobre runas. Você que tem alguma dúvida sobre runas e tal, como funciona, então entre em contato aqui com a gente. É muito fácil. É só você anotar aí: redacal@rwy10.com. Tá certo? Aí você escreve, manda sua dúvida sobre runas e tal, e não esqueça de fazer também a sua pergunta aí para a Mirtha, que ela irá responder. Bom, Mirtha, para encerrar, deixo aqui à sua disposição os microfones da Ecos. Então, uma vez mais eu agradeço o convite, estarei aqui sextas-feiras com o maior prazer respondendo dúvidas, respondendo questões, ouvindo aquilo que cada um de vocês tem a dizer. Como para finalizar, gostaria de dizer que cada um de vocês encontre ou tente ou procure buscar dentro de si a sua luz própria, o seu mestre interior, comece a brilhar por dentro, comece a fazer sua própria limpeza, transmutando tudo o negativo, transmutando tudo aquilo que já não serve mais para você. Todos nós precisamos nos reciclar, todos nós precisamos nos transformar para poder nos tornar em melhores seres humanos. Entenda ao outro, outro, escute, mas fale aquilo que você sente, sem ferir, sem agredir. Sua comunicação é importante, o jeito como você se dirige aos outros é importante. E sobretudo para os pais, para as mães, escutemos mais as nossas crianças. A gente pode aprender com cada um deles. Por quê? Porque todos nós precisamos também de resgatar a nossa criança interior para poder enxergar a vida desde um ponto de vista mais optimista e aproveitando a criatividade de todas as crianças, nos preparemos para 2010, que vai ser um ano onde a criatividade deve falar mais alto. Um abraço a todos, buenas noches, buenos dias. Salam aleikum. Que a paz esteja com vocês. Olha, Mirta, eu não vou deixar você embora antes de você responder esse salam aleikum aqui pra gente, que a gente, inclusive, pode ver até na sua página, né? Então, antes de ir embora, a última. O salam aleikum pra nós aqui. Ah, então. Salam aleikum é um saludo árabe. Que significa a paz esteja com você. Eu não sou muçulmana, eu não sou, não, não tenho uma, eu acredito em Deus. E por que que utilizo essa frase? Por que que utilizo esse saludo sempre? Porque se Deus criou as, não Deus, Deus não criou as religiões, foi o homem que criou as religiões. Se religião significa, vem do latino, religare, é religação com o cosmos, todas as religiões nos conduzem a religar-nos com o Uno, com Deus. Então não teria que ter diferença nenhuma entre as religiões. Então, porque Deus é só um. E a Ele que nós vamos, estamos caminhando hacia Ele. Então, para todos, salam aleikum, que a paz esteja com vocês. Ok, muito obrigado, Mirta. Até sexta-feira que vem, onde você estará aqui nos microfones da Ecos, conversando com todos aqueles que entraram em contato aqui com a gente, tá? E você que está ligado na Ecos, você continua na nossa programação aí. Lembrando que das 23 a 0 hora você terá músicas para relaxar, músicas em wave, para você dar aquela relaxada depois de um dia estressante. E muito mais ainda vem por aí. Acompanhe a nossa programação aqui na Ecos Radio Web. Entre em contato com a gente, vou repetir o e-mail, redacal@rwy10.com. Tá certo? Você entra em contato com a gente, deixa sua pergunta para a Mirta, também pode pedir a sua música. Enfim, a Ecos é uma emissora diferente porque ela é feita pela gente. E a gente sou eu, é você que está aí do outro lado. Uma vez mais, muito obrigado a Mirta, muito obrigado a você que enviou, né? Antes mesmo da Mirta estar aqui, já tinha perguntas aqui para a Mirta. Você que enviou as perguntas aí para a Mirta, muito obrigado. E um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. Thank you. Você está conectado na Ecos Radio Web.